Theo, o sono é um momento muito importante de descanso para o corpo e para a mente. Mas mesmo assim, algumas pessoas relatam experiências como medo noturno, sonhos perturbadores ou uma sensação de angústia ao dormir. É verdade, Michele. E a Bíblia nos orienta a lidar com essas situações de forma equilibrada, com fé, oração e confiança em Deus. Esse artigo tem exatamente esse objetivo: refletir biblicamente, sem gerar medo, mas trazendo orientação espiritual e esperança. O sono à luz da Bíblia. A palavra de Deus mostra que o sono é um presente do Senhor e deve ser vivido em paz. A Bíblia diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Salmos 4:8. Isso mostra que Deus deseja que seus filhos descansem com tranquilidade, confiando em sua proteção constante. Existe luta espiritual? Theo, a Bíblia ensina que existe uma realidade espiritual, mas isso não significa viver com medo, não é? Exatamente, Michele. O cristão deve estar atento, mas não amedrontado. Jesus disse: "Vigiem e orem, para que não caiam em tentação." Mateus 26:41. Esse alerta não significa viver com medo, mas manter uma vida de oração e vigilância, inclusive antes de dormir. Como buscar proteção espiritual antes de dormir? De forma prática e bíblica, algumas atitudes podem ajudar a fortalecer a fé e trazer paz ao coração. Como, por exemplo, fazer uma oração simples, entregando o dia a Deus. Ler um trecho da Bíblia antes de dormir. Evitar conteúdos que gerem medo ou ansiedade à noite. Confiar que Deus cuida do descanso dos seus filhos. A Bíblia afirma: "O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua vida." Salmos 121, 7. Confiança em Deus traz descanso verdadeiro. A fé cristã não incentiva o medo, mas a confiança. Mesmo diante de inquietações noturnas, o crente é chamado a descansar no cuidado de Deus, como diz a palavra: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Dormir em paz é um ato de fé. Quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, até o sono se torna um momento de segurança espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus não dorme e está sempre cuidando dos seus. Como está escrito: "Eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel." Salmos 121, 4. O que a Bíblia ensina à luz do reino de Deus? Theo, o sono continua sendo um tempo essencial de descanso para o corpo e para a mente. E algumas pessoas relatam sentir medo, angústia ou ter sonhos perturbadores durante a noite. A Bíblia nos orienta a lidar com essas experiências com equilíbrio, fé e confiança em Deus, sempre à luz do reino de Deus. Um reino que é um reino de paz, justiça e segurança espiritual. Esse artigo tem como objetivo trazer uma reflexão bíblica sem sensacionalismo, mostrando como a fé no reino de Deus nos ajuda a descansar em paz. O sono como dádiva de Deus. A Bíblia ensina que o descanso vem do Senhor. Ela diz: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Salmos 4:8. No reino de Deus, o cuidado do Pai alcança todas as áreas da vida, inclusive o momento do sono. Deus não abandona seus filhos nem durante a noite. O reino de Deus e a vida espiritual. Jesus ensinou que o reino de Deus não se baseia no medo, mas na presença e no governo de Deus sobre a vida, como diz a Bíblia. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Quando vivemos sobre o governo do reino de Deus, aprendemos a confiar que ele reina também nos nossos pensamentos, emoções e descanso. Vigilância espiritual sem medo. A Bíblia reconhece a existência de uma batalha espiritual. Mas orienta o cristão a permanecer firme em oração, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mateus 26, 41. Vigiar, à luz do reino de Deus, não significa viver com medo. Significa permanecer conectado com Deus, confiando em sua autoridade e proteção. Prática simples antes de dormir. Algumas atitudes ajudam a fortalecer a fé e alinhar o coração com o reino de Deus. Como fazer uma oração entregando o dia ao Senhor, meditar em um versículo bíblico, pedir que a paz do reino de Deus governe a mente, evitar pensamentos e conteúdos que gerem ansiedade. A palavra afirma: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 3:33. Descansar no governo de Deus. Quando colocamos nossa vida sob o governo do reino de Deus, o descanso se torna um ato de fé. Dormir em paz é confiar que Deus continua trabalhando enquanto dormimos. E a Bíblia nos lembra que, Eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Salmos 121:4. Conclusão final. À luz da Bíblia, o reino de Deus é um lugar de proteção, paz e cuidado constante. Mesmo diante de inquietações noturnas, o cristão pode descansar seguro, sabendo que Deus reina e guarda o sono de seus filhos. Como diz a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7.